Ô, Salvador, bom dia. É um 723, tá bom? Bom dia. 4. Reclamação lá, 360 para Guarulhos. É, confirma o número do voo. 1173 Guarulhos. Voo 1173 Guarulhos, 360 autorizado, via Zulu no 0 até Taubaté. É colapso no 0, curva direita, saída da L, transição ótima. Controle 199 decimal 35, aciona 5544. 360, Apesulu no 0, Taubaté, decolagem da posição no 0, primeira correspondência. Sael Mótimo, 119, decimal 35, e aciona 5544. Ou 1175. Aguarda, Pusco. Passarela. Pegou Salvador, TAM 3520, bom dia, autorização Aracaju, informação é. TAM 3520, bom dia. Aracaju, nível 190 autorizado, decola para 0, curva esquerda, sai da Conde. Controle 1 no 9.35, aciona 5541. Autorizado 190 para Aracaju, decola do 10 com curva esquerda, saída Conde, 1 no 9.35, o controle 5541 das Conde, 3520. Porta posta. Porta lá. Salvador, seu 3520, estiver em estacionamento no portão 3. Autorizado, inspeccionar, boa tarde, seu 3520. Boa tarde, seu 3520. Para o pushback, acionamento, gol 973 no 4. Número 2 no setor, aguarda, gol 973. Bom dia. Aciona identificação, desce para 2 mil pés, ajuste no 011. Autorizado, chegada Mari. Celeste, excluída, pista no 0, reposto estabilizado. Informativo, identificou 2000, 1011. Se não for atrapalhar, solicita a dona 386. Livre. Livre, dona, está em condições visuais. Obrigado, senhor. Salvador, o 3520 para o táxi com 80 POB, 12:30, alternando João Pessoa. Autorizado táxi via Índia, ponte esperar, reporta pronto, frequência 198, Simão 95, que negar 10, 3520. Via Índia, reporta pronto, 295, obrigado, boa, 3520. O 1173, autorizado, busca o táxi. Salvador, tá 3520, ponto 010, pronto. Autorizado, linha de colapso. 3520, vem do campo. A linha decola no 0-3520. Táxi, Gol, 173, 171 a bordo, 3 horas de Xavier, na minha vida. Autorizado, táxi via Índia, ponto esperando no 0, ponto frequência 198, 195, negão no 0, 11, ou 173. Recolou os 29, controle 119, decimal 35. Controle 1935, está 3520, bom. Torre Salvador, bom dia, Gol 1173, no ponto espera da 10, pronto. Bono 13, autorizado a linha de decola, pista no 0, vento 320 graus, 02 nós. A linha de decola da 10, Gol no 173. Sobe e mantém o nível de voo 190 na saída Conde. Saída Conde, sobe e mantém o 90, 3520. 3 decolou, aos 3-2, controle 1 no 9 decimal, 3-5. 19-3-5, boa noite, 3-3. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 7-3. Diego, o número 73, contato radar, salve, mantém nível 360 na CD da EL. 360 na da EL, o número 73. Da presente autorizado direto Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, só 3520. Controle, por gentileza, agora possível monte, vai pro gol 973. Pode a coordenação com você. Obrigado. Bom dia. Bom dia, senhor. Autorização para giro de motor e marcha lenta, pátio 13, para aeroporto. 5 minutos estimados. Cliente, aponta no término, alfa, sediado. Alfa, sediado. Número 73 autorizado, OG Nave da presente. Confirma o gol número 73. Proa da posição OG Nave. OG Nave, não tem na nossa rota. Ah, tem. OG Nave, acho que é gol 90, é Alfa Zito, confere. Positivo. Obrigado. Localizador está 38 no meio. Feio completa final, chama Torre 1 no 8, decimal 95, com bolso. 895, obrigado, está 38 no meio. Salvador, bom dia, 386 da TEL, estabilizado. 386, bom dia, vento 250 graus, 02 nós. Autorizado, pouso, pista no zero, chega a trem. Baixo e travou, 386, livre pouso no zero. Brasil 60, voo Uno 73. Voo Uno 73, chama o centro, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 1-3-3-2-5, obrigado. Então 3520, serviço vai estar encerrado no nordeste de Salvador, agora afastado 56 milhas. Mantém o nível de voo no 90, chama Aracaju, frequência 120, decimal 3. Bom voo. Aracaju, 203, só Salvador, o Alfa 6 Charlie, Azul, serve o cheque de motores, obrigado e bom dia. Bom dia.